Fala, rapazes! Está começando mais um Outra Coisa Gol Podcast e no episódio de hoje nós iremos comentar sobre Homem de Ferro, a trilogia da Marvel Studios do Homem de Ferro. Olha o cachorro, Albert! Olha o cachorro! E hoje eu sou o senhor Albert. Tá foda esse cachorro aqui. Tá foda, é Peter essa porra? O que, que é? Ele tá fudo do vizinho. Ai, caralho. Faz parte. Tá, não. Se incomodar, o mudo de quarto. Ah, não tem problema. E já foi a frase de efeito. Ah, estou com a senhorita Ana. Frente. E aí, galera? Belezinha? Belezinha, só na nave. Estamos também com o senhor William Lopes. Olá, pessoas. E também com o Cláudio Dourado, ou o Dragão Dourado, né, do Changeman. E eu sou só um podcaster de passagem. Pois é, né, cara? O pior é que o Dragão Dourado sempre é assim, né, cara? A gente sempre chama ele de última hora, é incrível. É incrível. É. Enfim, então, bora lá, vamos direto para o podcast. E é nós que voa, junto com o Homem de Ferro. Até ser. Lema. Bom, antes da gente começar dos filmes, qual foi o primeiro contato de vocês com o Homem de Ferro? Foi com o filme ou não? Vamos começar com o Albert. O Albert é o velho do nosso, da equipe. Acho que ele já deve ter visto algum quadrinho do Homem de Ferro, né? Depois da introdução dessa... Não, eu lia o Homem de Ferro quando eu comecei a ler quadrinhos, eu já foi na Heróis da TV, então já tinha umas histórias do Homem de Ferro lá, eu lembro de algumas lá por volta do número 70, dele contra o Hulk, ou umas anteriores, queens pra caramba, era aqueles desenhos, se não me falha a memória, é do Herb Trimpe, não sei como é que pronuncia, que eram uns desenhos, eram ruinzinhos, e o que eu rachava de rir dele é que a máscara do Homem de Ferro tinha expressão. Então, ele fazia o buraquinho do olho, se ele estava preocupado, ele fazia, mudava, se ele estava com raiva, ele ficava hastiado, como se tivesse sobrancelha. Aquilo era muito engraçado. Cara, você nunca assistiu Homem Bicentenário, não? É tecnologia isso. Ah, não. Já chega o metal maleável que tem, né? Mas. O metal que vai na academia, né? Metal maleável. Não, ele era maleável, porque no quadrinho ele só tinha a luva e o peitoral. Então os braços eram o metal que vinha andando, cobrindo o corpo dele. Era algo muito tosco, né, cara? Era muito tosco. O Homem de Ferro, a concepção dele do personagem quadrinho, é um personagem tosco pra caramba. E chato, você pensa que ele era o vendedor de arma do governo. Essa coisa dele virar pacifista de filme é só coisa mais recente, né, nos quadrinhos, década de 90, talvez, né, ou até ano 2000. Quando a consciência tomou os roteiros, né? Pois é. O politicamente correto e tal. Mas toda a fase clássica dele, ele era um vendedor de arma. E você, Dragão? Qual foi o seu primeiro contato com o Homem de Ferro? Foi com o filme? Homem de Ferro, não, foi o jogo de Super Nintendo dos Avengers. Nossa, isso é velho, hein, mano? Aquele que já tinha o Visão Branco? É, isso. Tinha o Visão Branco, tinha o Gavião Arqueiro, é, o Capitão América também. Aí dava uns gritinhos. Exato. É. Era muito tosco, cara. É, mas é, eu joguei muito isso daí. O meu contato foi lá que eu aprendi. E depois ele mexe, às vezes eu assisti um desenho, vi um quadrinho, mas eu nunca fui muito fã de quadrinhos mesmo, assim. Mas o meu contato foi nesse jogo mesmo, cara. E eu que personagem que eu mais gostava de jogar. A primeira HQ feita por computador foi uma graphic novel 6 da Editora Abril, chamava Crash, que era do Homem de Ferro. Ah, pensei que era do Bandicoot. Ah, também. Nossa, que piadinha, né? E você, Ana, qual foi o primeiro contato seu com o Homem de Ferro? Foi com o filme? Então, eu não lembro se ele apareceu no, nos desenhos do Homem-Aranha ou dos X-Men lá nos anos 90. Apareceu no do Homem-Aranha. Apareceu no, tanto porque foi meu primeiro contato com o Homem de Ferro, foi com o desenho do Homem-Aranha. Então, eu gostava muito desse desenho, então eu não lembro muito dos episódios. Então, o que eu lembro foi realmente dos filmes. Eu não lembro também se... Eu, com certeza ele apareceu na HQ do Homem-Aranha. Mas, cara, essas coisas antigas eu tenho uma péssima memória. Mas, é, realmente, assim, eu conheci nos filmes. É legal isso, né? Quando um filme como Homem de Ferro faz isso, né? A pessoa conhece Homem de Ferro quase do filme, né? Verdade. É muito bom. E você, William? Cara, foi no desenho do Homem-Aranha também. É, naquela... No episódio que dá uma simulada nas guerras secretas ali, né? Isso, é, exatamente. Aí tinha o Capitão América, tinha o Homem de Ferro. Isso. Acho que só tinha os dois só. Não, sim. Tempestade, Wolverine, também. Ah, é verdade. Não, o Wolverine ele apareceu também, mas não foi nesse episódio, não. Ou foi, eu não lembro mais. Não lembro. Eu sei que é uma guerra secreta meio café com leite, assim. Sim. Aí, depois o jogo. O Marvel Super Heroes, né, que tem o Capitão América, tem o Capitão América, o Homem de Ferro, a galera toda. Tem também o Marvel vs Capcom. Li alguma coisa nos Vingadores, mas logo quase chegando na época do filme já. Ah, eu, no caso, o primeiro contato que eu tive com o Homem de Ferro foi realmente com o desenho dos anos 90, tanto porque nós dessa geração, né, fomos muito ricos, né, nos anos 90. Teve vários materiais aí de super-heróis, né. Cara, e eram os melhores desenhos, cara. Sim, o Batman dos anos 90 é fantástico. Tá certo? É ótimo. Pra mim, a melhor adaptação do Batman já feita, assim, até então, é aquele desenho. Então eu vou te sacanear, Luiz. Você vai colocar a abertura agora no cast, a abertura do primeiro desenho do Homem de Ferro, ela dublada. Ah, caraca, tá bom. Da década de 60. Eu lembro desse desenho. 60, meu pai, 70, quase. Meu pai assistiu isso aí. Eu vou, ó, só para as pessoas terem noção do que é isso, eu vou pôr agora pra vocês, tá, Ward? Eita, quem sabe faz ao vivo, hein? Pois é. Cara, passa pra gente isso daí, vai, mano. Você tem isso aí? Abertura. Ô, Elbert. Esse dos anos 60 é aquele que eram frames da revista animado isso, pouquinho, assim? Era os desenhos desanimados da Marvel. É. Aqui, isso. Ó, tá aqui. Pra quem quiser. Calma aí, deixa eu. Tá carregando aqui, sem internet ajudar. Opa. Passava na Fox Kids, cara. Eu lembro desse desenho. Eu lembro na época que passava na Globo. Caraca. É, eu lembro que tinha o do Homem de Ferro, tinha o do Thor também, né? Era muito tosco, cara. Era muito ridículo isso. Mas essa época dos anos 90 foi muito rico pra gente, né? Principalmente nós, pra adolescentes aí, que acompanhamos bastante esses heróis por via desses desenhos animados. Não, é, e o que eu gostava desse desenho na minha época de moleque é que ele era feito, ele foi feito a toque de caixa, então ele usava o próprio desenho do Kid, e aí dava uma animadinha, assim. Então era como você vê um desenho do quadrinho mesmo. Então as mesmas poses, as mesmas, não digo diagramação, né, mas aquilo era tudo, cara. Não, você tinha tipo o Thor voando, aí tinha uma pose, aí ele andando e o cenário ia mexendo no fundo, assim, bem, bem parcamente, assim, era muito, muito bizarro. É o que tinha na época, né, cara? Isso que é incrível. E o do Homem de Ferro era melhor, que Homem de Ferro tira a onda que é cientista espacial, né? Eles deram uma traduzida, e com gírias da época. Era engraçado. Bom, antes da gente falar do filme, vale lembrar que esse podcast faz parte da história dos heróis no cinema. Então, todos os episódios que a gente fez dos heróis no cinema tá aí pra vocês. Acho que é legal a gente comentar um pouco, apesar que a gente já comentou no podcast de X-Men, sobre o crash que teve da Marvel nos anos 90, né? Que foi quando a Marvel quase abriu falência, né? Por conta de um filho da puta lá que usou lavagem de dinheiro, aquela escambau todo, né? E eles acabaram dividindo os direitos de vários heróis para muitas empresas, né? Para muitas empresas. Uma delas, por exemplo, é a Sony, com Homem-Aranha, né? Que agora tá fazendo parte desse universo cinematográfico da Marvel. E dos X-Men também. O Hulk também foi, o Hulk é da Universal, para quem não sabe. E o Homem de Ferro teve essa história de passar por diversos estúdios e ninguém conseguir fazer um filme do cara. É incrível, né? Teve até, eu tô vendo aqui, eu não sabia disso. Eu pensei que era só que a Marvel não tinha vendido. Ele já passou pela Fox em 96, deve ter vindo junto com o bolo do X-Men, né? Tanto que o Nicolas Cage e o Tom Cruise quase fizeram o Tony Stark. E nessa época, se não me falha a memória, também eles cogitavam o Timothy Dalton pra fazer. Caramba! Foi 17. É o Jeffrey Kane que foi. Ah, não, o Jeffrey Kane é o roteirista. E aí, em 99, teve a chance do Tarantino fazer um filme do Homem de Ferro. Vai ser muito imagino, cara, o Tarantino fazendo isso, cara. Tipo Kill Bill. Vai ser muito esquisito. Filho. É, caraca, muito engraçado seria. Pois é. Se fosse com os atores desses, todo mundo ia ficar feliz de ver os pezinhos de netball. Pois é, e aí passou pela New Line Cinema também, não deu certo e aí acabou voltando. New Line que fez, nos presenteou com o Justiceiro do Dolph Lundgren. Nossa senhora, não lembro disso. Andando de moto no esgoto. Não lembro disso, cara. E aí a Marvel recuperou os direitos e aí começou a produção pro Homem de Ferro 1, que a gente vai comentar daqui a pouco. E entre as escolhas estava o Leonardo DiCaprio também, se eu não me engano, né? Pra fazer o principal também, o Tony Stark. Muito ferro baixinho. É, ia ser esquisito. E aí acabou caindo no colo do Robert Downey Jr. Pra quem não sabe, o Robert Downey Jr. era um ator consagrado, né, no Hollywood, antes mesmo de fazer o Homem de Ferro, né? Ele fez o Chaplin, que foi o grande papel da vida dele, na minha opinião. Foi fazer o Chaplin. E ele tava decaído pra caramba, né? Ele tava com drogas e tal. E aí o Homem de Ferro acabou trazendo ele de volta, né, no patamar, né, de Hollywood com grandes filmes. O primeiro filme foi lançado em 2008, com direção do Jon Favreau, né, e produção do Kevin Feige com a Avi Arad. Esse, se não me engano, foi o último filme da Avi Arad como produtor, graças a Deus. A viadagem, o quê? A Avi Arad. Viadagem. O outro caiu. Voltou do nada, né? É. E o diretor do filme, né? Ele era um diretor pequeno, ele tinha feito Jumanji antes. E ele é ele atua nos três filmes como o Happy Hogan. Sim, que é o melhor amigo do Tony Stark nos quadrinhos. Sim, sim. E acaba casando com a Pepper. No quadrinho ele era casado com a Pepper. Mas toma aí, em 2008, ninguém conheceu Homem de Ferro, o filme acabou bombando no cinema. Eu acredito que seja o melhor dos três, não sei se vocês concordam, né? Sim, porque é o melhor dos três. Sim, foi... sim, tanto que ele foi refilmado recentemente, né? Só que chamou Homem-Formiga. Pois é, mas Homem-Formiga é bom, não fale mais do Homem-Formiga aqui. É bom. Ah, não, mas fala que não é a refilmagem do Homem de Ferro, até o vilão careca é o mesmo. Mas o interessante é que o primeiro filme do Homem de Ferro, ele tem uma pegada muito mais sombria, né, do que muito mais sério do que os outros dois, né? Os outros dois é palhaçada realmente, né? Mas não sei, porque tem aquela parte toda do início dele preso, né? Naquele povo lá, né? Sei lá o que, que era aquilo, ninguém sabe, aquilo dali é de uma nacionalidade, é de uma nacionalidade totalmente indefinida, né? Para ser politicamente correto, então não. Posso fazer no Afeganistão, não posso. É o Afeganistão, mas vai parecer o Afeganistão, vai ter um pouquinho de chinês, vai ter um pouquinho de vietnamita, então é aquela coisa totalmente sem pátria, né? Mas trazendo para perto, né? Porque no original ele é no Vietnã mesmo que ele que leva a bombinha no peito, né? Tinha que ser algum conflito mais moderno, né, cara? É, porque isso. Jogar o Tony Stark no Vietnã depois resgatado, eu acho que demoraria um pouco, né? Os quadrinhos fizeram isso de tempos em tempos, né? Era Vietnã, depois foi para o Afeganistão, depois já foi para a tempestade, já foi para o Iraque em tempestade, deserto, no Ultimate, eu acho. Então dá essa atualizada. Mas o filme, ele não dá uma atualizada, mas ele também não dá uma localização. Então isso eu acho que foi proposital para não dar problema com ninguém, né? A gente vai ver mais para frente aí, foi no 3 que quiser comandar. O engraçado é que os três filmes têm, eu acho que tem vilões horríveis. Apesar que os vilões do Homem de Ferro, né, são horríveis. Tá, cara. É, realmente. Mas, não fale mal do Dínamo Escarlate. Verdade, muito criativo. Um vilão. Um vilão muito criativo. Robô gigante, né? Qual que era aquele verde? Homem de Titânio. É, tudo homem alguma coisa, né? Cara, a Marvel. Todos os russos, né? Eles tinham armaduras também, mas todas as armaduras eram verdadeiras Maria Fumaça de tamanho, né? Pra mostrar que o russo também passa, só não passa com design tão bonitinho quanto os americanos. E então, esse filme, né, foi o Abre Alas, né? O carro Abre Alas da Marvel. E eu achei bacana, né? Ela começar com um Homem de Ferro, porque como eu, a maioria não conhecia. E eu achei legal, porque apresentou o herói, né, pra maioria do pessoal, que depois foi buscando outras coisas, descobrindo que, cara, como pode um herói salvar a humanidade bêbado, e lendo os quadrinhos eu via tudo aquilo, caraca, maluco, ele é totalmente diferente. Lembra que a Marvel naquela época, ela também não tinha muita opção, não, só. Ela pois tava não. Com o Hulk em outro estúdio, Capitão América meio amarrado também em outro estúdio, os X-Men com a Fox, o Quarteto até hoje com a Fox. O Capitão América tava, eu acho que era da Universal e depois foi pro voltou pra Marvel, acho, não lembro. Porque tem aquele filme dos anos 90 que é legal, cara. O filme dos anos 90 do Capitão América, eu até ia ser divertido. Com escudo de plástico transparente, né? Não, é outro. Muito legal. 90. Não. Tem um outro dos anos 90 que não é o do escudo de plástico. O escudo de plástico era do Telefilmes. O ano 90 era do Caveira Vermelha. Isso, esse mesmo. Italiano. É, esse aí. Certo. Isso aqui é divertido, é um filme divertido. É, e com uma filha, né, gostosa pra caralho. Aquele que quase ninguém assistiu, porque eu nem soube da existência do filme, velho. É, isso é legal, cara, é divertido. Tem a mesma história, ele congela, não tem, ele congela, né, morre congelado em traças, e revive no tempo. Congela no tempo, né? É. Eu vi esse ato falho. Pois tá. Não, mas tem um detalhe nesse filme dos anos 90, é que o uniforme dele tinha o desenho da orelha do lado de fora. Você gostava do uniforme transparente, que ele encaixava na moto, já vai ter maneiro pra caramba. E voltando pro Homem de Ferro, então, né? Era o que a Marvel tinha, né, na época. Tinha o Thor. Tem o Thor, né, hoje em dia, o Capitão América, o Homem de Ferro, acho que os três só, né? Porque o restante dos Vingadores não teve, tanto porque eu lembro que tem o Homem-Formiga que saiu agora. É, o Homem-Formiga também tava nesse planejamento também. É, Doutor Estranho que também já tinha ganhado filme, tava formado. Mas só que eu digo esse universo novo aí começou realmente, eu lembro até hoje, tinha. Eles já tinham É confirmado o Homem de Ferro, Capitão América, o Homem-Formiga também. Que eu acho que era pra sair antes ou depois do Homem de Ferro, não tô lembrado agora. Sim. O Hulk. O Hulk também eles tinham confirmado. É o Hulk, o Thor. Na verdade, eu lembro que eles tinham confirmado o Hulk, Thor, Capitão América. E o Homem-Formiga também. E o Homem-Formiga, eu acho que eu lembro que, não sei se era a fase 2 já, que já tava confirmado, não era da fase 1, não. É, o Homem-Formiga já é mais recente, cara. Não tô lembrado agora, mas o. Mas o Homem de Ferro foi a primeira aposta deles que realmente deu certo, né? Por incrível que pareça, todos os filmes triplicaram o orçamento, principalmente o terceiro que chegou em 1 bilhão. Foi incrível, né? 1 bilhão, né, do filme. Né? Mas aí depois, em 2010, teve o segundo filme, que é muito, mas muito, muito ruim. Para, não. Ah, mas é legal. Eu gostei. Achei legalzinho. Nossa, que... Eu não... Cara, eu tinha uma certa crítica com o terceiro filme, mas depois que eu revi o segundo filme, pelo amor de Deus, mano. É, o cara, o vilão lá, qual que é o nome do cara? O Chicote Negro? É, nossa senhora, mano, que vilão horroroso. Puta que pariu. Literalmente. Só porque ele é... Você queria um vilão gatinho, é isso? Não, eu digo horroroso porque é um cara sem graça pra caralho, mano. Mas, cara, os vilões do Homem de Ferro não são bons. Pois é. Cara, velho, o bicho faz um exército de meca pra catar o Homem de Ferro, cara. Como ele é um vilão ruim, velho? Não, ele é mal desenvolvido, eu tô falando. Ainda para pra programar uma interface pra controlar os carinhas ainda, vai. Tem tempo de sobra. O cara é foda. Mano, o cara tava preso, cara. O que ele podia fazer na prisão, né? Planejar a vingança, ué. Programou no papel, né? Mas o bom desse filme é que ele foi realmente a abertura pros Vingadores, né? Esse cara fez o teste de mesa levado a sério, né, cara? É. Mas esse filme teve a Viúva Negra, né? Como que apareceu. E teve easter eggs, né? Teve easter egg do Thor, easter egg do... Não. Todos tiveram easter eggs. Todos. Não, sim, eu digo o Homem de Ferro foi mais, tipo, foi mais dentro, entendeu? Foi mais claro que comentou sobre, sei lá, sobre o RK. Pô, claro, não é um easter egg, né? Não, mas... Joga na nossa cara ali, é easter egg. O cara vai e fala, usa o escudo do Capitão América, entre aspas, como um apoiador, né? Entendeu? É, tem isso. E tem uma... É um do 1 pro 2, né? Tem uma mudança do James Hogg, né? Sim. Que no primeiro... O atriz? O ator é o Terrence Howard, que fez o primeiro Máquina de Combate, né? Isso. Aí ele reclamando que tava recebendo menos que o Robert Downey Jr. No segundo filme. Tanto porque ele era o ator mais caro do elenco no primeiro filme, se eu não me engano. E aí, no segundo filme, teve um aumento enorme pro Robert Downey Jr. Aí o cara chegou e falou, não quero mais participar. E aí acabou entrando, deu um tiro que é muito melhor que ele. Aí, tipo assim, tá bom, não, então, ele é ruim. Ele é ruim pra caramba. É. Não, ele é um militar que usa máquina de combate, vai pra batalha, com camisa polo, bicho. Isso não dá. Isso não dá, velho. Velho, você vai ser. Velho, o exército americano paga bem, deixa ele comprar o polo, velho. Pois é, cara. Ah, mas, cara, imagina, você vai estar recoberto de ferro. Pelo menos a sua pele tem que encostar no algodão, né, velho? Você vai colocar aquelas fardas de lona, velho. Você é doido. Vai saber. Então. Vai ficar camiseta preta, alguma coisa. Vai saber o que. Lembrasse. Vai saber o tipo de coisa que tem naquela armadura, né, cara? Pra deixar o negócio... Pensa, o Tony Stark usou lá antes, né, cara? O shopping está bêbado. O cara tem que dar uma limpada. Passar um álcool. Pois é. Vocês diriam que esse Homem de Ferro 2 seria o filme mais próximo, assim, do universo Marvel comparado aos outros dois? Sim, porque ele tem mais piadinhas, né? A coisa, tem mais personagens aparecendo em tela, eu acho que sim, e ele apresenta, né? Viúva Negra, o Samuel Jackson tem um papel melhor. Então, ele tá muito bem no final. Pois é, e depois do Homem de Ferro 2, que, ó, só pra ter uma ideia, o Homem de Ferro 2 faturou 623 milhões, né? E o orçamento foi 200. É, vai, tava batendo, né? Todo mundo gostou do 1. É. Acreditou que o 1 fizesse, fosse tão bom, tão divertido. Mas porque muita gente fala que é um dos melhores filmes até hoje, né? O primeiro filme. Ah, o primeiro é sensacional, cara. Ah, era, eu também. Se eu fosse fazer um top 5, talvez o Homem de Ferro estaria em quinto ou um pouquinho acima. Então, depois disso tivemos o Homem de Ferro. Só lembrando, não. E no 2 ainda repetiu, que eu acho que ajudou, né? Repetiu o diretor. Ah, sim, o Jon Favreau continuou. É, ele não comentou disso, mas isso é importante pra poder falar mal do terceiro. Pois é, o Jon Favreau não quis fazer o segundo filme, né? Ele acabou fazendo, né? E deu o que deu, foi um filme até que fraco comparado com o primeiro, mas ainda assim era tipo. É, seria um filme do Homem de Ferro, né? Porque comparar o segundo com o terceiro é muito difícil porque são duas coisas diferentes, né? É exatamente, um tem o 2 e outro tem o 3, né? É, exatamente. Pois é. Eita. Tá bom, quem tá limpando o sovaco com o microfone. Pois é. Será que foi eu que eu mudei de posição aqui? Mas provavelmente. E depois... Não quero nem imaginar de onde você tirou esse microfone. Pois é, nem eu. Não quero saber onde eu coloquei. Caraca. É, pessoal, pior a situação, né, velho? É dali que tá vindo o eco, então, né? É. Tá vindo um ecozinho distante. Pois é. Ai, caraca. Em 2013 saiu o maravilhoso filme Homem de Ferro 3, que aí foi dirigido pelo Shane Black, que, meu filho. Aí eles realmente param de vez. Realmente colocou o parafuso no túmulo, né? Na cova do. No túmulo do Tony Stark, né, cara? Pra filme solo, porque, pelo amor de Deus, né? Com certeza é o mais fraco dos três, né? Cara, que filme horrível. Eles acabaram com a história do Mandarim, cara. Misericórdia. É, esse diretor ele fez um filme em 2005, Beijos e Tiros. Alguém já viu isso? Não. Não. Nem eu vi. E o que me dá medo, ele tá anunciado como diretor do reboot do Predador, velho. Não faz isso comigo, não. Nossa. Eu adoro Predador. Pois é. Pra mim, cara, o Mandarim era um dos melhores vilões do Homem de Ferro. É o melhor. Acabaram. É o melhor. E eles acabaram com tudo. É que o Mandarim tem várias versões dele, né? Não tem só aquela versão clássica dos Anéis, né? Tem o Mandarim e tem o Cantonês, né? Tem duas. No quadrinho tem duas versões. O Mandarim do Anel e o filho dele. Uma versão mais atualizada, meio mega... Zord? Né, CEO de corporações. É, que seria mais ou menos esse Mandarim que foi incorporado aí, né? Não. Esse é o Mandarim, esse que eu tô falando. É, a melhor definição dele foi do MDM, né? O Mandarim Evolu. Esse Mandarim desse filme, do filme 3, ele é um Mandarim preguiçoso, ele é um Mandarim covarde. Por quê? Porque com medo de colocar um chinês como vilão, eles fizeram se enrolando aí, fazendo pegadinha, pra tirar a nacionalidade dele, né? Tanto que a Marvel admitiu a falha dela quando criou depois um curta-metragem mostrando que existia o Mandarim verdadeiro, mas depois, ó, fez nada com... A cagada já tava feita já, né? E vale lembrar, o Ben Kingsley é um puta de um ator, cara. Não, eu acho que ele seria a cara do Mandarim clássico, sabe? Tipo, sim, foi sim. Ótima escolha. Agora vai e faz aquela merda. Sabe o que é o pior? Eles poderiam muito bem utilizar Desculpa dos Anéis Mágicos porque tá no mundo, né? Tá no universo da Marvel. Então, tipo, ele poderia muito bem, sei lá, tira de Asgard, sei lá, essa porra do espaço mesmo, sei lá. Faz alguma desculpa pra ter a porra dos Anéis Mágicos, né? Nanotecnologia, Nanotecnologia fala de tudo. Ah, mas até aí nessa fase, até o Thor eles quiseram evitar de falar de magia, né, cara? Então, esse terceiro filme tinha tudo pra ser o melhor. Tudo, ah, com certeza, cara. Porque ele... Assim, ele foi o primeiro filme depois do pós-Vingadores, né? Então todo mundo tava esperando, puta que pariu, né? Aquela coisa, né? Mas, é, meu gato pôs um ovo. É, mas você foi... Foi realmente aquele filme que não tem nada, nada a ver com o universo Marvel, cara. Incrível, não tem nada a ver. Simplesmente, os caras o Shane Black, que também roteirizou essa porra desse filme, simplesmente excluiu o restante do universo Marvel, sabe? E tipo, ok. O que foi aquilo da poder para Pepe? Ah, não. Seria mais plausível se ela usasse a armadura dela, em vez de dar um poder pra ela. E aí, no final ela tem poder, não tem poder, tira o poder dela. Eu não vou ser mais Homem de Ferro, mas vou ser Homem de Ferro só nos Vingadores e sei. É. Uma bagunça. Não, é bem isso. O filme parece que ele foi desconsiderado do universo dos três. O filme não tem fim, porque ele, assim, ele deveria fechar um arco pro personagem, mas não tem como fechar um arco se tem um universo em desenvolvimento. Não, e ele vira e fala assim, não, eu vou destruir todas as minhas armaduras, 40, 50 armaduras, pra fazer algo diferente. Aí entra Vingadores e tá lá igual. Ele destruiu as armaduras para fazer novas. Exatamente. Ele não é um cara de palavra, tá ligado? Não, ele falou que ia destruir pra fazer outra coisa. Ele não falou que não ia fazer mais nada. Mas aí que tá. O filme dá a entender que ele para esse Homem de Ferro porque tem uma conclusão de personagem ali, de desenvolvimento. Tanto porque não tem mais o que desenvolver do personagem. Porque já acabou. A história dele fechou lá. O Homem de Ferro só vai aparecer em Vingadores. Se aparecer agora. Então, mas é o certo, que é o certo. Chega de Homem de Ferro. É que, por exemplo, encerrou aquele Homem de Ferro bonachão que a gente via, entendeu? Mas aí não quer dizer que encerrou o Homem de Ferro, entendeu? Por exemplo, aquele evento deixou o negócio mais pesado, que tanto você vê nos Vingadores 2, ele tá um pouco mais sério. É, ele tá sério. Mas eu acho que tudo isso foi construído pro filme agora do Capitão América, né? Já que ele vai ter um papel um pouco mais importante. Um filme de outro herói. Vai ser muito mais sério do que antes. Apesar que eu acho que o Capitão América Guerra Civil, quando a gente for gravar, vai ser um melhor filme da Marvel e chupa o Batman vs Super-Homem. Enfim. É, porque Batman vs Super-Homem é da Marvel, né? Não, mas tem aquela Marvel. Vamos recuperar as sentenças. E apesar do filme ter sido muito criticado, né? Ele foi o que mais rendeu da trilogia. Passou 1 bilhão e 200, velho. Então é uma das maiores bilheterias da história. É que os caras compravam outro ingresso. Não tô acreditando que tô assistindo isso. Tô comprando o melhor do filme errado, velho. Ele foi pós-Vingadores, bicho. Todo mundo gostou dos Vingadores. Não, e aí, os Vingadores foram febre. Todo mundo gostou dos Vingadores. Acharam que o Homem de Ferro ia ser no mesmo nível. E aí eu pergunto para vocês. O que será de Homem de Ferro sem Robert Downey Jr.? Porque parece que o último filme que ele vai fazer vai ser o Vingadores 3. Se tivesse um ator pra cogitar ser o novo Tony Stark, quem vocês cogitariam aí pra ser? Outro cara pra ser o Tony Stark? Isso, outro cara pra ser o Tony Stark. Ou pra entrar alguém e continuar a história? Não, um outro cara pra ser o Tony Stark. Tanto que o Kevin Feige já falou... Continuando a história. Tanto porque o Kevin Feige falou que não faz questão de trocar de ator. Acho que ele só fez porque vai fechar um ciclo no universo Marvel depois do Vingadores 3, não sei. Quem que vocês acham que vai ser o novo Homem de Ferro? Apesar que vai faltar muito tempo ainda, né? Mas especular sempre é bom, né? Eu não consigo ver outro ator no lugar do Downey Jr. Ele cai perfeitamente, cara, como um Homem de Ferro. Ele tem... todos os traços, cara, do homem do Tony Stark dos quadrinhos. Pra mim ele é perfeito. Ah, eu já não gosto. Eu acho que ele, no primeiro filme ele foi muito bem, mas depois exagerou demais no pastelão e tal, e aí, puta que pariu. Eu gosto dele. É isso que faz a galera amar ele, né, cara? Pois é. É esse jeito pastelão dele, né? Infelizmente. Eu pra mim, já tinha o que tinha que dar. O cara que eu escolheria pra ser o Tony Stark, tanto porque esse ator já deu... já falou, já que... já falou que tem interesse em fazer o Homem de Ferro futuramente, é o Mark Wahlberg. Que eu acho que ele tem cara também de Tony Stark. Não, Mark Wahlberg não. Mark... Wahlberg? É o cara do Ted, pô. Não, ele já foi o Hulk, pô. Não dá pra ser o Hulk. É, tá doido. Ele não fez o Hulk, tá doido? Ele não foi o Hulk, não, velho. Hulk, não. Tá doido, mano. Hulk é o Cavana, o Edward Norton. O Mark Wahlberg é esse cara aí, ó. É o cara do Ted, que fez o Ted. Ted 1 e 2. Não, ele não. Fez aquele filme No Pain No Gain. Isso. Sem dor, sem ganho. Ah, não, ele como Homem de Ferro não. Eu não tenho memória, peraí. Esse cara aí da foto. Pronto. Depois sou eu que bebo. Não. Também não consigo pensar em ninguém. Eu acho que a Marvel vai dar um tempo, assim. Você acha que o Don Tiddle vai ficar no lugar dele, então? Por enquanto? Não, Máquina de Combate, que ele fez. Cara, não tem carisma nenhum. E fora que Marvel não aguenta dois protagonistas negros. Não é racismo, mas o povo por que não aguenta, cara? É? Não aguenta, já vai ter o Pantera Negra? Não tem, e outros? Pantera Negra que é príncipe, presidente, sei lá o quê. Princeso. África, eles não vão botar um super-herói americano, negro, do nada, assim. Então, Máquina de Combate não aguenta um filme só. Máquina de Combate não tem nem cor, porque o negócio é cinza. Ele pode virar patriota. Acho que eles vão distanciar do Homem de Ferro, distanciar de tudo pra no futuro aí, sei lá, 2022, alguma coisa assim, dar um reboot. Você acha então que vai ter reboot no universo Marvel depois dos Vingadores 3? Depois dos Inumanos, no caso. Você acha que vai ter reboot? Então? Ah, eu acho que uma hora eles vão ter que dar um reboot, porque ou eles vão ser muito habilidosos de introduzir esses personagens novos. Inumanos, que é um negócio que a galera, né, grande público, nunca ouviu falar. Então eles vão por conta de ser um filme da Marvel. Pois é, pra quem quiser, por falar nisso, pra quem quiser, tem nas internet já os Inumanos, essa nova saga aí, tá muito, muito boa. Eu recomendo que as pessoas leiam os Inumanos, tá muito bom. Uma das melhores dessa nova... Aliás, essa nova fase da Marvel, meu amigo, não tem nenhuma HQ que esteja ruim, comparada à DC, que tem algumas HQs horrorosas. Então lê a HQ do Visão, lê. Lê a da Feiticeira Escarlate, cara, que tá horrorosa aqui. Você gostou da Avengers? Não, aqui o pessoal do Scan traduziu como V, aquele grupo de Vingadores de mulheres. Eu não vi ainda, tô aqui no computador, eu não vi ainda, tem que ver. Mas isso que eu vi, X-Men. O novo Hulk tá bom também, Guardiões tá bom. Mais ou menos, hein, o Hulk. Sei não, hein. O Doutor Estranho também tá bom. Então tem algumas coisas que estão bom. Até a nova Wolverine tá bom. A nova Wolverine eu achei show, achei maneiro. Tá, eu gostei também. A gente pode gravar um podcast, quem sabe, aí de um... dessa nova fase. Tem também o Invencível Homem de Ferro, que tá muito, muito bom também, essa nova saga. Tá ótimo. Parabéns, Marcos. Ó, por mim, sai o Robert Downey Jr., sai o Homem de Ferro e entra Pepper Potts como resgate. Será? Já ganhou os poderes, tiraram os poderes, volta com os poderes, volta com a armadura e coloca ela. Pode ser, porque tem muita gente falando que o Capitão América pode morrer nessa Guerra Civil, que eu acho que vai acontecer. Também acho. E que aí o Soldado Invernal vai ficar com o manto do Capitão América, pelo menos até a parte 2 da Guerra Civil, né? Parece que vão ressuscitar depois. Você falou mal da DC, Luiz, mas quem inventou o legado foi a DC. Aí, ó. Você acabou de falar de legado de Capitão e de Homem de Ferro. Tá torcendo pra ter legado. Quer DC mais do que legado? Pois é. Então, bora lá. Notas para a trilogia Homem de Ferro. Quem começa aí? Senhor Dragão Dourado. Bom, a trilogia de ferro foi legal, entendeu? Eu não achei o 3 tão pavoroso como todo mundo, até porque também não sou um mega fã dos quadrinhos, entendeu? E pra mim ela foi uma trilogia bem divertida, um 8, tá ótimo pra trilogia. Crianças gritando agora, 8. 8 é que as crianças gritam, cara. Crianças gritam? É, bebê. Cala a boca, molecada chata. Cala a boca. Caraca, o Dragão Dourado tem amor do coração, velho. Senta aí. E você, tira esse chiclete da boca, moleque. E desses três... Não cola na cadeira. Tá bom. Joga no lixo. E desses três, qual que você acha o melhor? É o primeiro? Cara, eu gosto ainda mais do segundo. Cara, um exército de mechas explodindo, tentando derrotar o Homem de Ferro, eu acho que é uma coisa bem legal pra mim, entendeu? É o mais galhofão, o mais divertido, eu gosto, acho que, muito mais do 2 por causa disso, cara. Ai, caraca. Tá bom. Ser William. Cara, pra mim é um 7. Eu acho que o terceiro filme dá uma puxada pra baixo aí. Mas o primeiro dá um salve, que é muito bom. E basicamente é isso, é 7. O destaque é o Homem de Ferro 1? Destaque é o Homem de Ferro 1. Ele é mais sério, assim. O 2 é mais massa velho, tem vários robôs, várias explosão. Mas o 1 ainda é melhor, assim, tecnicamente. Senhor Albert? Para mim, ó, o primeiro filme dá um 8, o segundo dá um 7 e o primeiro dá um 4. Oi, peraí. O primeiro dá 8, o segundo dá 7 e o primeiro dá 4? E o terceiro dá 4. Ah, tá. É, e como eu sou um bom professor de física, tirando a média dá 6.3 aí. É, mas o professor de física que na contagem tá ruim, hein? É porque eu menti, eu falei que eu não ia beber hoje, mas eu tô... Não, você falou que não ia beber, não ia beber, pô. Pois é. Destaca o Homem de Ferro 1 também, Albert? É, o 1 e o 2, são bons filmes. Agora, se for pra eleger o 1, é o primeiro. Bom, tá bom. Senhorita Ana? Se for pra eleger o 1, é o primeiro. É. Tá bom. Então, eu vou dar 8 também. Eu gostei dos dois primeiros filmes, achei muito bacana. E o terceiro eu acho engraçado. Ele é bem puxado pro humor. Eu dou 8, eu gostei. O meu destaque vai ser o primeiro. Porque, cara, eu conheci o Homem de Ferro ali. Como eu disse antes, eu não lembro da aparição deles na... dele, no desenho do Homem-Aranha, ou na HQ e tudo mais, mas foi onde eu conheci realmente o Tony Stark, o Homem de Ferro, e eu dou 8 pra franquia. Olha aí, eu vou dar nota 8 para a franquia, também, pra trilogia, mas pelo primeiro, pela grande importância que tem o primeiro, do que pelos outros dois, que os outros dois eu não gosto, acho bem fraquinho, pra falar a verdade. Né? E o destaque, não tem como, é o Homem de Ferro 1, que é o filme, o top desses três aí. E a nós que voa. Senhor Dragão Dourado tem Jabex? Até o momento eu tenho, né? Aquela porcaria do Omega Cast ainda tá no ar, né? Olha aí. Tá faltando participar de um. É, precisa ajeitar a agenda. Pois é. Mas vamos verificando. Qual que é o Omega Station? É, o site, por enquanto, é omegastation.com.br. Por quê? Vai mudar? Falou por enquanto? Por enquanto, eu ainda tô vivo por enquanto, né? Vai que... Vai que eu desisto de ser o Dragão Dourado, aposente, depois você torna os Vingadores. Ele vai substituir o Homem de Ferro, ele. Pois é, mas o novo Homem de Ferro vai ser clássico. Vai virar baleia de ferro, né? Ai, Sr. William. Ah, às vezes você pode ficar pela Hulkbuster, cara. Por que não? Jotalhão de ferro, né? Jotalhão de ferro. Dragão Dourado vai voltar como fim fanfum. Pois é. Matim! William, você já bate? Eu estou agora no lugarnenhum.net. No momento da gravação tá caído, porque eu tô trocando de rosto. Mas acho que quando sair o podcast já vai estar no ar de novo. Olha, lugar nenhum. Isso.net. Ok. Ana, quer fazer o jabá daqui? Eu curei ele em lugar nenhum. Ah, exatamente. O Albert tem jabá, então vai, Albert, faça o seu jabá, vai. É, não, só pra falar que eu participei de um podcast sobre de vingança, né? É. Lá no. Ih, esqueci. Conversa Nerd Geek? Conversa Nerd Geek, cara. É realmente não. Algo que você tá consumindo, é. Né? Pois é. É, com certeza, ele tava não, cheirando. Não, foi outra aqui. Ah, esquece aí. Vai ter link no post se tiver saído. Caraca, valeu, viu, pessoal? Muito obrigado. Tá sabendo bem. Esse charuto aí. Esse charuto. É. Do, esse charuto da foto aí não deve ter tabaco, né? Deve ter outra coisa, né? É, Albert, vai, fala aí o que você vai falar. Comprou no Uruguai, né? É, não, participei do Distopia pra falar. Pra falar do. É, cara, essas viagens pro Uruguai tá complicado, hein, velho? Pode ter que falar de Independence Day. Vai lá, vai, Albert. Pode ir mais em casa, nesse trem. Não, eu participei recentemente do Distopia Cast, né, pra falar do Independence Day, certo? E esse outro aí, de Vingança, quando sair eu coloco o post. Então tá bom. A Ana participou de algum ano ou não? O pessoal lá que você gravou, né, ontem, né? Então, peço pra galera aí ouvir lá o podcast Universo Interativo. É o outro podcast que eu faço parte também. E fala sobre cultura pop também, em geral. É isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por ouvir até aqui. Até semana que vem, se der, né? Porque a gente não sabe agora quando vai lançar, né? Enfim. Se der, né? Se der, né? Porque aqui, cara, é assim. Duplo sentido desse podcast hoje, pois é, tá foda, né? Tá demais. Tá foda. O cara tá de boca aberta, não sabe de luz, né, cara? Isso quer dar muita coisa. Mas, esse gosta, hein? Enfim, até semana que vem. Tchau.